profetiza, filho do homem, toma o teu coração e derrama a unção sem limite, toma o teu ser, levanta-te, levanta-te. Profetiza, filho do homem, toma o teu coração e derrama a unção sem limite, toma o teu ser, levanta-te, levanta-te. Fiz com Davi, com meu óleo te ungi, pra reinar, vencer batalhas, eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus, és meu Não temas.